Azul 4065, a porta passagem do ATR da companhia, linha mantém pistão no zero. Após o pouso da terra, linha mantém a posse, mais um zero, azul 4065. Papatango, Vitorino de Juliette, na escuta. O AIS Salvador informou que não há nenhuma notificação de voo para o horário. Eu não tenho nenhum horário aqui no nosso sistema. Eu gostaria que o senhor entrasse em contato com a AIS Salvador. Caso tenha sido efetuado o plano ontem, eles têm condição de averiguar isso aí. Eu peço que o senhor entre em contato para que eu possa resolver a situação mais rápido. Azul 2715, solo 15, ao livrar a primeira direita, 121 decimal 9. 1219, livrando a direita, 2715. Boa tarde, desça e mantenha o nível de voo 060, chegada a Mari, pode final do procedimento RNAVE, redução para 2509. 060, na Mari, reduzindo 2509, vai na RNAVE, voo no 620. Da Juliette, o azul 4462. Gente, mantenha-se da Juliette, azul 4462. Mantenha-se da Juliette, 4462. Azul 2705, Alfa Quilo Parte 3, 3 Lima, posição. Alfa Quilo Parte 3, 27. O meu Golfo passando 366, ó. Se compete a aproximação, executa mais um procedimento, é pouso final. Toca remete e afasta para mais um procedimento, ó. Gente, chame a torre na frequência 1895. 2895, o mesmo meu Golfo. Salvador, boa tarde, é o Romeu, Romeu Golfo. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golfo. O QNH na 009, confirme as intenções. Toca Roberto para mais um procedimento, querido. Aguardando ingressar no pátio, sua posição é 01, aeronave da Gol, aguardando para prosseguir até o próximo. Gente, 4402. O QNH da Gol está em quatro? Controle Salvador 120, decimal. 208. Agora azul 4065 decolado no ataque. Chega? Azul 4065 decolado, boa tarde. Você subirá para 4000 pés para novo procedimento. Meu Romeu Golfo, toca remédio subindo para 4000 para novo procedimento, meu Romeu Golfo. Aguarda, pronto, copo. 4567, negativo, copy, aguarda só um minuto. Não conseguimos o transponder com o centro. Vamos entrar em contato, aguarde. Aguarda então, 4567. Não, vem da Globo Delta. 1905, copiado. para descida ao Passaredo 23. Vê se mantém a 5 mil pés, que negar na 009, Passaredo 223. 5 mil pés, 009. Frisado, toque remexida, ventuna 00 graus, 109, Romeu, Romeu Gol. Valeu, Romeu Gol. Boa tarde, Engenharia 6327, autorização ideal. Engenharia 6327, pronto, cópia. Autorizado, Serra Bravo, confirmando, é o 6327 para Ilhéus. 6327, Ilhéus, isso mesmo. 6327, autorizado, Ilhéus, via Golf 677. O nível de voo é o 240, a saída da El Coral, decolando da pista 10, primeira curva à direita, código transponder 5425 e o controle Salvador em 120 decimal 80. Estimativa, autorizado 240 e Ilhéus, pela Golf 677, saída da El Coral. Roda 10, curva direita, responde 5425, controle 208, Ocean 6327, canal Fox 7. Cliente correto, chama pronto, puxa acionamento no box 7. Afirmativo, chama 6327. Então, meu Golf tocou e arremeteu aos 2-2, suba para 4 mil pés, chame o controle Salvador 120 decimal 8. Controle Salvador 208, meu Golf. O Gol 2017 vai manter o ponto de espera devido à aeronave que arremetou agora, vai manter a proa até 4 mil pés. E a mesma se diz ter de pequeno porte, temos uma aeronave da TAN final, ok? Vai manter o ponto de espera devido a esses motivos. Afirmativo, até ser autorizado, nós estamos aqui. Sim. Compete aproximação, torre no 895. 3192. 3192, obrigado. Controle, o Romeu Golf, a toca e arremete. Tocou e arremete. Gente, suba para 4 mil pés, QNH 1009, Romeu Golf. 1009, pode manter a proa ou curva direita? Pode cruzar. Posição, está cruzando 2000 agora subjetor. Curva à esquerda na proa 350. Esquerda 350, Romeu Golf, subindo para 4 mil. Passaredo 2231, autorizado 366, desse mantém a 2500 pés, QNH 1009. 366, autorizado 2500, 1009, 2231. 3314, voo direto Serra Vista 368, desse aí mantém o nível de voo 060. Foro 620, desça e mantenha 4 mil pés, QNH 1009, guarde para reassumir o 368. Reassumiu 1009, guarde 368, bom no 620, inverteu. Pegou no 620, curva à direita, vou ir na proa 010, limite agora é radial 290 do BR em Salvador. 0, 290, radial, limite, vou no 620. 627 para puxa estacionamento no box 7. 07 autorizado, chame táxi, o chame 6327. Autorizado, chama pronto, 6327. Vamos na 3. Prossiga até 3155 para Guarulhos, aguarde cobra, prepare saída da Ilha da Mótima, por gentileza. Só uma informação aí, até para o pessoal de Torres, a gente está visualizando a posição 11, a gente tem um ponto de aguinho próximo à área de carregamento do nosso avião. O senhor está em qual posição, confirma? Na posição Gente, aguarde só um minuto. Trem de Juliette já tem o seu plano aqui, aguarda só um instante, cópia. Esse plano de voo, Vitor Silo Quebec? O nível solicitado é o 045? É o código 0145, direto Ituberá, 045, 1009, ajude. Ou 1620, 26 milhas, oeste de Salvador, reassuma navegação na Protoserra Vitor 366, autorizado procedimento em nave, reporte passando 366. Serviço 366, resposta estabilizada na Renave, Bonamia 20. Azul 4065, vai passar 170, chame Recife, 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 25, 1, 28, 35, 40, 40. Estabiliza o final do RNAV, passarelo 2231. Passarelo 2231, complete a aproximação, chame a torre 18, decimal 95. 1895, a torre, tá já. Temos autorização. Azul 44 na escuta? Tá, escuta. Já informando sua situação para o Infraero, estamos aguardando posicionamento. Sim, obrigado. Voo no 884, pronto, cópia. Voo CNH 1009, informe decolagem do Boeing da Gol da 1-0. Certo, da 10-0, né? Padrão 0160, controle Salvador no 208. Autonomia, por gentileza? Chame Recife na frequência 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 125 45, 126 85, ok? Firmo, para serviço de informação de voo e alerta. Frequências 125 45, alterna 126 85. Alternativa 126, é a primeira. Aqui com 122 a bordo, Altena Salvador, 3 horas e 20. Poderia repetir, por gentileza, o Chanel 6327, não foi compreendido devido sobremodulação. 6327 para o táxi com 122 a bordo, Altena Salvador, 3 horas e 20. O azul 4462 autorizado, ingresso Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, 4492. Tá 3-2, tá 3-1-9-2, alfa, reporte antes da Juliette. Foi para 3-1-9-2, mantenha essa Juliette. Sim. 3, confirmando Vitor de Juliette, solo Salvador no 2-1 decimal. Confirmando, 2 Salvador no 8-95. Passarei do 2231, pista livre, pouso autorizado, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Livre pouso, 2-2-3-1, passarei. Voo 2-0-7, decola os 2-8, controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. Confirmo para o voo 2-0-7. Decolou os 2-9, controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, voo 2-0-7. Para o posicionar 0-2-9-5-0-1-9. Da 3567, será autorizado na sequência a aeronave da Azul já passando agora para o parqueamento no 01 e a aeronave da Oceania autorizado o táxi até o ponto de espera. Após a passagem do Airbus da Oceania autorizado no 04. Oceania 227 aguardando o número 2 no setor. Aguarda 627. Da 3192 no escuta? Afirma. Após a passagem do Airbus do Oxané até o ponto de espera, ingresso Juliette, portão 62. Juliette para o 62 após o Oxa. 3, 1, 2. Para 220, 3, 1, 4. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, prossegue para o procedimento da RINAVE. Gente, o Romeu, Romeu Golf, rastro navegação, vai direto para a Vitor 366. Direto 366, Romeu, Romeu Golf. Foro 620, passo para a Vitor 366. Completa com a torre 1895, compouso. 285, ano 620. Restante conforme roda. Nível de voo 370, saída Momo, transição Froti. Decolada 190 com curva esquerda, o código é o 5160, controle Salvador 90, decimal 80. Redução para 200 mais. Para 200, 3, 1, 4. Controle, Romeu, Romeu, faltando. Ele toca, remete e faz o circuito visual para a posição 1-7. Gente, desça para 2500 pés, o ajuste 1-0-0-9. Romeu, Romeu, Golf, reporta passando o servidor 366. Para 2500, 1-0-9, vai reportar passando o 366, Romeu, Romeu, Golf. Vitor, Kilo Delta, confirma o estimado de pouso. Beleza? No Quebec, estimado para pouso. Estimando para 1905, 1905. Enche, 1905. Controle Salvador, 3367, formação novembro. Seu 2017, 2017, vou direto Coral. 2097, direto Coral. AM 3367, aciona a identificação, autorizado chegada Golf, desça para 4000 pés, o ajuste é 9009. 4009 na Golf, descendente. No pátio 3, conforme é o pushback do portão 05. Então, coordenar aqui o 3567. Gente, tá 3567, informe o coordenado, para que eu possa autorizar o achanento. Eu gostaria de confirmar que o 6227 pediu primeiro, né? Vitor, Índia, Juliette, o nome pés, corredor axé, reporta a farol da barra. Passa farol da barra, de Juliette, meu pé. 4-0 para São Paulo, agora. Então 3155, aguarde cópia Guarulhos. Foi chamado algumas vezes e não respondeu, por isso não efetuou a cópia. Aguarde agora só um minuto. A gente mantém a sua Juliette Passaredo. Gente, Romeu, Romeu Golf, completa na RINAVE, torre 1895, com pouso. 1895, Romeu, Romeu Golf. Salvador, Romeu, Romeu Golf, passou 366. Romeu, Romeu Golf, reporte Serra Vitor 372, QNH 1009. Reportará o 372, o Romeu, Romeu Golf. Corona 659, decolando 33, controle Salvador, 120, decimal 8. 208, 59. Ingresso, ingresso Juliette para remota 1-3 do pote principal. Remota 1-3, passarela. Da 3155.4. Da 3155, autorizado Guarulhos, via Pesolo 10, Piraí, DCT 1 Bádia, Pesolo 44, Pagode. Nível de voo 320, saída da El, Leda, Mótima. Decola da 10, pista 10, curva direita, o código 5432 e o controle Salvador no 20, decimal 80. No 620, Solos 34, Olivra 121, decimal 9. Olivra 219, tem um animal morto bem na centerline, voo 9620. Ciente, voo no 620, é, confirme na pista. Na principal, bem na centerline. Pista? Sim, Cis. Informaremos em frente. Meu Romeu Golfo, informa que a pista agora no momento está impraticável devido à aeronave da Gol ter reportado um animal morto na pista. Informe na arremetida. Romeu Golfo vai arremeter na área de aço, né? Sim. E o Romeu do Golf arremete na MDA e faz um tráfego para pouso final na 17, ok? Na 17, confirma? Afirmativo. Gente, chamei para arremetida e cancelamento das regras e instrumentos Romeu Golf. Romeu Golf. Ô, Torre Augusto da M3327, qual é estimado aí para a liberação da pista? Já informamos a Infraero, eles já estão a caminho para recolher o animal. Não tem um estimado ainda, que eles ainda não informaram para a gente, mas eles já foram avisados. Poderia repetir, por gentileza, a informação de táxi de PLB e autonomia e alternativa? 178.4 horas, 3567. Gente, tá 3567. Informo que agora, no momento, a pistola nasária encontra-se impraticável devido à colisão com pássaro. Aguarde para início de táxi. Bruno 620, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, da Juliette, Bruno 620. Bruno 63, Bruno 4. Informativo. Romeu Golfo iniciando a arremetida. Romeu Golfo arremeteu aos 36, reporte para o cancelamento das regras de instrumento. Gente, passo através do escudo farol da barra, mantenha no mil pés. Até Cairu, sem frequência livre, nenhum tráfego no setor reportado do conhecimento do controle. Cocua pra cima daquilo. Pra cima daquilo, aqui, okay. Prato. Controle, Salvador, prossiga. Chegou hoje, de Santana para Salvador, com notificação de voo no sistema pela sala AIS. Está agora 23 milhas de Salvador, batendo 2.500 pés, com proa direta de Salvador, se autorizado. Gente, qual é o tipo de equipamento, o Lima Alfa Romeo? Aerostar, 4.5. Gente. Gente, o plano de voo do senhor não chegou, o motivo do contestamento do de Salvador. O Lima Alfa Romeo Sony, código 0124, voe na Proto Ceasa e mantenha 2.500 pés. Grana 227, escuta. Escuta, você? Já teria as informações do táxi? Temos 127 a bordo, autonomia de 3 horas e 45, alternando o Guarulhos. Alternando Guarulhos? Afirma. Gente, poxa, 627, quando pronto, autorizado táxi até o ponto esperado 90, Torre Salvador no 8, decimal 95, e o ajuste do altímetro no 009. Autorizado táxi, ponto esperado 90, ajuste no 009, Torre 1895, chinelo 627. Escutando 3367, a fim de evitar uma espera e aguardando a liberação da torre e possivelmente, se tiver que o TAN 3367 efetuar uma espera, ia efetuar em TAP. Achar um animal morto na pista, pelo menos já? Romeu, Romeu Golf, autorizado pouso pista 1 a 7, vento 1 a 00 graus, 1 a 2 nós. Romeu Golf, livre pouso 1 a 7. Grato aí pela informação. Tá 3567 na escuta? Tá 3567 após a entrada do Wang da Gol e Paquera 104, autorizado até o ponto de esperada 90, Torre Salvador na noite de 195 e ajuste no 009. Sinal e base travado, Romeu, Romeu Golf. Paciente já avistado, posto autorizado, cabeceira 1-7, pista 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-3 nós, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, livre, posto 1-7. Número 6377, livre da linhagem da colar. Afirmo, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós, posicionamento 6377. Sim, 6377. 2 Salvador, uma boa, chanel 6227, ponto de espera da 1-0 pronto. Posicionamento 6227, mantenha o ponto de espera da 1-0. Mantenha o ponto de espera, chanel 6227. Romeu November, prossiga. Gente, mantém a posição, aguarde para o cruzamento da pista. O Chané 6227 é autorizado a alinhar e manter a pista 1-0. Alinho, mantém a pista 1-0, Chané 6227. 1-2835. Siga o táxi em frente, aguardando para o backtrack. November Romeu, November autorizado o cruzamento da pista 1735, táxi via Quebec, Mike e Lima. Na Lima, chame solo 1-2-1-9. 09, o Lima Alfa Romeu. 1-0-0-9-1-1500, Lima Alfa Romeu, para visual com aeródromo. Gente, aguarde transferência. Direto Quebec Kilo, prossiga. 086-327. Estação Guarulhos. Está na escuta, Romeu, Romeu? Aqui a aero está na escuta, Romeu, Romeu. Para espera, prossegue na chegada, aguardando autorização para finalizar. 7-4-0-0-9-3-3-7. Decolou para o 1-2-300, Nadal. Chané 6327, contato radar, suba para o 2-4-0, dá presente, foi direto coral. Coral, 6327. Estabilizado, Chané 6314. Chané 6314, completa com a torre 1895. 2-2-9-5-3-2-4, Lima, Alfa Romeo, prossegue na prova do CEASA, torre 1895. 1895, grato, boa tarde. Oi, Salvador, muito boa tarde, é o Papa Romeo Lima, Alfa Romeo, com prova de CEASA, visual com a pistão do CEP. Lima, Alfa Romeo, reporte na CEASA, o Kenegão na 009. Afirmativo, reportará no CEASA, Romeu. Sete, uno, uno, na escuta do controle. 1-0-0 graus, 1-1, não é? Autorizador de polagem, pistão na 0, chanela 6227. Chanela 6314, boa tarde. Funcionei 6314, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, QNH 1-009. Guardando autorização para o pouso, 63, no patente. Segue da TAM, ponto de espera está pronto. Mantenha o ponto de espera, TAM 3567. Mantenha o ponto de espera. Ponto de espera da 1-0, contorno grande pátio. O ponto de espera chame torre no 93195, ajuste o altímetro no 009. Muito boa tarde, TAM 3155, tiver cancelamento na 1-1. TAM 3155, autorizado se tiver cancelamento no 1-1, chame tarde. Contar a carga 3. Na aproximação, Romeu. Oceano 6314, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-1-9. El, Leda, Mottman. Decola da pista 1-0, curva direita, o código 5451 e o controle de Salvador 120, 180. Zero, Piraí, um base, acessou 44, Pagos. Decola da pista 1-0, da El, Leda, Mottman. 5451 na transponder, 1208, é o controle de saída. Posição remota 14, 263. 6355, poder recortar para o estacionamento. Vai recortar para o estacionamento 6355. Controle Salvador, uma boa tarde. O Chanel 6227, decolado na Dael, passando 2300. Chanel 6227, contato radar, suba para o 360, saída da Dael. Para o 360, saída da Dael, possibilidade de valida? Mantenha o perfil 6227. Mantenha o perfil 6227. São 3367, desça para 2500 pés, ajuste no 009. Autorizada final RNAV, reporta passando para Vitor 366. 3500 no 009, reportará final em 366. Está livre da restrição de 4.000. Pouso autorizado, pistão 97, vento 100 graus, 109. Livre pouso, Romeu. Oceano 6314, solo 47, eu livro a primeira direita, solo 121, decimal 9. Para a direita, solo 219, 6145, obrigado. Boa tarde, Oceano 6314. 314, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, para o 5, bom vento. Afirmo. Ciente, 6314, obrigado. 17, vento 100 graus, 1-1-9. 0-3567. November, Romeu, November. Autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Faça o check no rádio November, Romeu, November. Tente, suba restrito para o nível 200, aguardando 200 com o final. Tente, suba restrito ao 200, aguardando a autorização de Recife para o seu manter o 200. Ah, entendeu. 6327 está restrito ao 200. Salvador, o azul 2711 para inesquecida. Azul 2711, desça para 4.000 pés, o ajuste Salvador no 009. 4.000 pés, no 009, azul 2711. Passando 366, TAM 3367. TAM 3367, torre 1895. 1895. O Chanel 6327, autorizado pelo Centro Recife, o 200 como nível final. 200 como final, 6327. Como Salvador, boa tarde, 3567 decolou na saída Amor, cruzando 1300. SAM 3567, contato radar, Salvador 360, Cedar Arbor. 360, Amor. Oceano 6355, autorizado o time táxi. Confirmando manter a posição, Oceano 6355. Mantenha a posição. Para o táxi, Oceano 3155, 229 a bordo, 5 horas de autonomia, alternado galhão. Pista 1-0, vento 1-1-0, grau 1-3-2. Oceano 1-0-0-9. M 355 após a passagem do 321 da TAM, a retaguarda autorizado. Se tiver estacionamento, tem moto no par. Três, três, meia, sete, pouso autorizado, pistão na zero, vento na zero, zero grau, zona três. Autorizado, pouso na zero, tá 3367. November, Romeu, November, decola 51 no controle Salvador, na 20.8. 208, novembro. Gente, frequência livre, boa tarde. Controle Salvador, Papa Romeu, novembro, decolou do 90, saída Momo. Papa Romeu, novembro, contato radar, suba para o 370, saída Momo. 370, Momo, novembro. Azul 4462, eu não consulto o seu plano aqui, qual é o horário, confirma. Ah, respeitando, é 4118 para confirma. 4118 para confirma. Guarda só um minuto, cobra para parecer sair da Boruna Elétrica. No Quebec. Gente, tem frequência livre, o Vitor Kilo Quebec, nenhum tráfego no setor de conhecimento do controle informado. Boa. Da 3567, solicita voar na Proa de Alepo. Autorizado. Proa de Alepo. Da 3155, autorizado. Alinhar e manter pistão 1-0. A linha mantém na 1-0, tá 3. Livre de dias, reporta ao término, azul 2789. Fiz 367, solo 54, ao livrar 1-2, dono decimal 9. Ao livrar 2-9, paciente. Oceano Chinema 355 está muito ruim a transmissão, eu só entendi o Galeão e 4 horas e 25. O POB eu não consegui entender. 171. 171 a bordo. Autorizado táxi, se aposto esperar do 90, 2 está mandando o número 395. O ajuste do altímetro no 009. Gente, táxi, na falou, está 3367, na alfa. 367, reporte antes da Juliette. Vai parar antes da Juliette. November Roma November, apenas para informação, vai receber um tráfego na sua posição de 2 horas, 14 milhas, deslocamento sudoeste. É um ATR-72 da Azul, cruzando 7.510 em descida. Ciente, November Roma November. 6227, Recife 1251, na alterna 12835. Recife 1251, na alterna 12835, Xanero 6227, ligado, uma boa tarde. Boa. Então, 3567, Recife 1260, alterna 128.8. 260-288, boa. 55, controle Salvador 1208, bom. Chama agora o controle Salvador em 120-8, uma boa tarde, tá? 3155. Igualmente. Azul 2782, alguma possibilidade de voar na Proador 367? Seria o 2789? Positivo, 2789. Após os desvios, voa Serra Vitor 367. 367, após os desvios, Azul 2789. O Azul 2719 tem condições também, se puder o visual no Serra Vitor 372, para visual no setor. A gente prossegue no Serra Vitor 367, o 2711 após o 367, Serra Vitor 366. 367, 366 para o Azul 2711. Então 3567, Recife 1260, alterna 128.8. Boa tarde, Oceanero 63, 55, ponto esperada 10, pronto. Oceanero 6355, ali mantém pistão na 0. Ali mantém na pistão na 0, 6355. Para saída da EL, quando possível, gostaria pro Adileda ou Motiva. Então, 3155, autorizada pro Adileda. Autorizada pro Adileda, da presente. Muito obrigado, então, 3155. Usa 2711, desça para 2500 pés, o ajuste 1009. Autorizada final RNAVE, reporta Serra Vitor 366. Reportarei Serra Vitor 366, descendo para 2500 azul 2711. Azul 4118, autorizado com PIN, via Pedro 21, Utig, restante conforme. Nível de voo 360, saída Arbor 1, Elefa, Elefa, Tosop, Tosop. Recorda na 0 direita, código 5461 e o controle Salvador no 20.80. November, Romeu, November, chama Recife, 125.45, alterno 26.85. 2545, 1.2685, November, Romeu, November. 27 no 1, passando o Sierra Vitor 366 à distância. Completa final RNAVE, torre 118.95. 118.95, RNAVE Azul 27 no 1. Enche, tem frequência livre, nenhum tráfego de conhecimento para o controle. Torre Salvador, boa tarde, é o Azul 27 no 1, avistando. Azul 27-1-1, reporte servidor 3. Corrijo, já avistado. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-1-9. Livre o pouso para o Azul 27-1-1. Autorização confirma. Confirma, meu chalé? É o Gol 0097. É o Gol 0097, confirma. Afirmativo. Novembro está no 9. Gente, eu não compreendi porque a transmissão está um pouco ruim. Peço que cheque o equipamento de rádio, por gentileza. A intensidade está alta, mas a clareza está 2. Você melhorou agora? Afirma, agora está bem melhor. Tá pronto, cópia com fim? Por favor. Autorizado com fim, Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, via Lefa, Nítibo, Pesolo 21, último, restante conforme. Meu de voo 360, meu de voo 360, decoladão na zero curva direita, saída Arboruna, Lefa. E o transponder 5465, controle Salvador no 20.80. Autorizado com fim 360, saída Arboruno Elefa. E a rota Elefa, direto 20.021, notebook. Recolão no zero, curva direita, com 465, motor 208, voo 097. 097, cotejamento correto, chame pronto, portão 09. Chamado 9, pronto, Fernando. Obrigado. Alô, Salvador, azul 4158. Autorizado, chame o táxi. Anotado o táxi, 4118. O 6355, a restrição da saída da área é apenas quando o Salvador opera com a 28. Ok, liberado a restrição com 360, 6355. Autorizado o procedimento, 2789. Afirmativo, desça para 2500 pés, ajuste no 009, reporta, passando o servidor 366. Reportará o 366, azul 2789. 3155, chama Recife, 125, décima 1, alterna 128, décima 3. 251, 283? 35. 35. Obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, Azul 2719, Lima na Cândida. Azul 2719, taxi autorizado via Alfa Kilo para o pátio 3, atento ao balizador, previsto 4 Romeu. 7 Alfa Kilo, pátio 3, atento ao balizador, previsto 4 Romeu para o Azul 4, 2719, obrigado, vamos embora. Passarendo 2231, informação em curso Oscar. Aguarde cópia, prepare Momo, transição da TAP. Obrigado, bom final de semana. Rocha, né, 6355, Recife 1251, alterno 128, decimal 35. 251-2835, Recife, Chané 6355, boa tarde. Trem. Reportará o 372 com cheque de trem, Azul 2789. 1009. Ao ponto de espera, 895-4122, boa tarde. Laredo 2231 no pronto cópia. Passaredo 2231 autorizado Salvador para Serra November, Bravo Romeu, via Whisky 42, após sair conforme rota do plano de voo, nível autorizado 160. Saída Momo, transição LATAP, decola da 10, primeira curva esquerda, aciona 5467, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Passaredo 2231, no cotejamento foi correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Passando a quinta mina para a cabeceira ali, na qual tem parada? Afirmo, passou do 8. Exato, prosseguir com ingresso tecnológico pistão no 0, vento 090 graus, uma duas de nós. Sem parada, agilizando manobras. 4198, ó. Agilizar, está autorizado, decolagem da 10, passando 18, obrigado. Azul 2789, cheque o trem de pouso, embreagem 190 e companhia ingressou para a decolagem imediata sem parada, vento 90 graus com uma dúzia de nós, ajuste altímetro no 009, aguarde, gostaria ver. Azul 2789, seguinte da aeronave decolando, estamos baixado e travado, passou 372. Oito, desça para 2500 pés, ajuste no 009, reporta estabilizado. Autorizando, vento 090 graus, 109. Autorizado o pouso, 2789. Azul 4118, teclado azul 10, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, obrigado. Patrão 98, contato radar, suba para 360, sai da Arbo 1. Arbo 1, 360, 4118. Salvador, boa tarde, eu cheguei a 63, eu não faço informação, ó, quero autorização, Petrolina. Poxa, né, 6314, Oscar em curso, autorizado, Salvador para Serra Bravo, Papa Lima, via UP Azulu 20, sai da Momo, transição Nenim, decolador 10, primeira curva esquerda, nível autorizado 340, transponder 5474, frequência do controle, Salvador 120, décima 8. Está autorizado o nível 340 via apertura 20. A CDA Momo, Teninho, a transição, código 5474 e o controle 20 decimal 8. Poxa, na minha 3 no 4. Poxa, na minha 3 no 4, procedimento correto. Poste pronto para o pushback e acionamento. Pós decolagem na pista no 0, curva esquerda. Pós decolagem, curva esquerda, se informa quando, chama quando pronto para o pushback, minha 3 no 4. Nove 1 8, torre 18 5. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, decimal 9. 2 1 decimal 9. Solo Salvador, azul 2789, virou pela direita. Azul 2789, autorizado táxi via Alfa Quilo para o pátio 3. Posição prevista 3 Romeu, porém fique atento ao balizador. Sente Alfa Quilo, pátio 3, 3 Romeu, fique atento ao balizador, o 2789. Cheque o tente pouso, vento 100 graus, 129, ajuste no 019, aguarde, pista livre. Pista no 0, pouso autorizado, vem a turno 00 graus, 129. Uno 097, declarando zona 3, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, obrigado, tenha uma boa tarde. Boa tarde, é o gol no 097, cruza 1.600 pés. Azul 4118, voa Elefa.